baguala, a vida de um peão. Sofro pra ganhar na doma e marcação. Que vida baguala, a vida de um peão. Sofro pra ganhar na doma e marcação. Não importa se gasto com China, cachaça, pito e vaneirão. Não importa se gasto com China, cachaça, pito e vaneirão. O gesto da prenda ajeitando o cabelo é como um apelo no peito de um peão. Trancado em fazenda, na lida campeira, já na sexta-feira está de prontidão. Que vida baguala, a vida de um peão. Sofro pra ganhar na doma e marcação. Que vida baguala, a vida de um peão. Sofro pra ganhar na doma e marcação. Não importa se gasto com China, cachaça, pito e vaneirão. Não importa se gasto com China, cachaça, pito e vaneirão. Cachaça e pra fazer fumaça, o fim de semana vai ser uma beleza. Prepara um palheiro, consulta a guaiaca, porque nessas horas não quero surpresa. Se der pra cachaça e pra fazer fumaça, o fim de semana vai ser uma beleza. Que vida baguala, a vida de um peão. Sofro pra ganhar na doma e marcação. Que vida baguala, a vida de um peão. Sofro pra ganhar na doma e marcação. Não importa se gasto com China, cachaça, pito e vaneirão. Não importa se gasto com China, cachaça, pito e vaneirão.